Amados, chamados, em Deus nós estamos, conservados por Cristo, em paz nos encontramos, misericórdia e amor nos são multiplicados pela fé que nos une em Ti. Somos chamados. Proclamamos a Tua história, a nossa vitória. Lembramos do juízo dos ímpios que caíram, como Sodoma e Gomorra, em trevas se perderam. Mas nós, firmes na fé, oramos em espírito, esperamos a Tua graça em amor, sempre juntos. Ó Senhor, Tu és nosso Salvador, guardados em Tua glória, com alegria proclamamos Português e worship, curso de guitarra, piano, cedo em 2 BPM.